fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que está a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará. Atendendo a oração e aceitar seu imenso poder, te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.